solo Salvador, 80, zona 4, chama de portão 4, 9 para o Felipe. Bem, o Tanto Azulo, se autorizar, está presente, direto para o Buraninho. Negativo, mantenha primeiro setor sul, aguardando até o Azulo. Autorizou a sua esquerda no pátio 3, sem interferir com o seu táxi, ok? Prossiga táxi via Alfa, Juliette 05 é o portão. Alfa, Juliette 05, visual com o táxi do nosso. Paulo, tá na 3, 1, 4, 5. Tá na 3, 1, 4, 5, prossiga. Tá no portão 4, prossiga. Então, 3, 1, 4, 5, 0, 4, autorizado, reporta táxi. Autorizado, tem uma vontade, 3, 1, 4, 5. Roger, stand by to call Aracaju Control, TP 5627. Tem uma papa mais solo aos 15, pra quem seria o voo. O senhor fica bravo, suficiente, está aguardando para a decolagem, agora se for. Passarei de 2-2, 3-1, 90 com 15, pouso autorizado. De pouso 2-2, 3-1. Agora ainda. Ciente. Gol no 755, veteração para sequenciamento, curva esquerda, na proa 200, limite ao localizador. 200, limite ao local, gol 7. Habitando o local, rapaziada. 105 completa a aproximação, torre no 89. 102, caso 5, fazer. Pera, 10, azul, 419. Tente 419, mantendo. Com o nosso Cabral, tem condições de decolar inicialmente com proa norte, sem interferir com a aproximação da 10? Tá livre, vento 90 com 15, reporte fora do sol, nosso Cabral. Pode baixar pra 210? 2.000 pés, afirmativo, na 755. Obrigado. Mike Eco Delta, torre no 895. Número 2, parafuso, informarei que está livre. Vento 90 graus, 15 na área. Bagarão, 3.155, pode tomar o controle? Tanto agora, patamares, para pouso na alma. Afirmativo, 3.155, decolou a zona mesmo, vamos voar. Obrigado, Matheus. Boa tarde. Mike Eco Delta, mantenha assim na vertical do farol de Tafum, aguardando. Para pouso na alma. Gente, vai ficar farol de Tafum agora. 5. Na 3155, boa tarde, contato radar, submantém o nível 340, saída da Elta. 340 da Elta, 3155, possibilidade de voar da Elta presente? Da Elta presente, 3155. Elta presente, da Elta, 3155. Veículo 17, fique atento. Há um helicóptero que está decolando do Pátio 3, também controla norte. Aguarde transferência de comunicação. Tá bom. Passaria do 2231 no solo 17, chame no 21 na décima 9 antes da aula. 219. Fora do solo, atrás da Zulu. 5487, desse mantém o nível 050, QNH 1007. Redução 2209. Ok, para 050, reduzindo para 2309. Vai passar aí. 105, vento 90 graus, 15 nós, todos autorizados, pistola 0. Carinho forte para 105. Hotel Oscar Zulu, decolou 18, está visual com o Robson 44 à frente? Afirma. Bem, sendo controle 1208, Romeu Oscar Brau também controle com o voo. Obrigado. Confirmando a 17, curva esquerda, perfil da Momo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5557 no transponder. Gente, Romeu, acho que é bravo. É, reporte visual com local de correção. Reporte 2.0 milhas afastado. 2.0 milhas, bravo. Romeu, gol, se confirme. Confirme a proa. Boa, no 3.0. Confirma a posição, mantendo a posição da base. Gente, reporte estabilizado. Eu vou. Gol no 755 para o localizador, esquerda 140. Reporta estabilizado, no 755 da Gol. 140, lock, Gol 750. Correto, confirma apenas PLB, o gráfico lindo. Acionamento táxi, chame agora a torre 198 decimal 95, ajuste no 007, bom voo. Passaredo 2231 no Juliette, remota 14, parte principal. Passaredo 2231 no Juliette, remota 14, parte principal. Juliette 14, 2, 2, 3. Tanto copiados apenas alternado Campinas. Confirma o POB e autonomia? POB 145, autonomia de 4 horas. Gente, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 18 decimal 95, o ajuste no 007, bom voo, TAM 3145. E tô observando 44, a minha posição 9 horas. Gente, até hoje que a Zulu em condições visuais, reporte visual com local de pouso. É, vai sobrevoar e retornar a Salvador até a Zulu. Gente, reporte iniciando sobrevoo. Tá bom. Gol na 755, completa aproximação, torre 9895. Romeu, Romeu Golf, desça para 2000 pés, QNH1 no 007. Para 2000, Romeu Golf, desça estabilizado. 5446 da Trip, confirma indicada. Indicada de 190. Gente. Trip 5487, desça para 4000 pés, QNH1 no 007. 4000 pés, 1007, Trip 5487. Trip 5627, radar contact terminated. 5, maintain flight level 130 and contact Aracaju Control 1203. Deslocar por trás, pode? Pode ir? Não autorizado, reporta táxi. Vai reportar pro táxi, o Sananel não pode. Trip estabilizado. Não. Da minha torre, 9895, Romeu, Romeu Gol. 95, boa tarde. Gol no 399, informação em curso a Sierra, número 2 para a cópia. Prepare a saída da Euler da Bridge, aguardando, nível pré-aprovado 360. Euler da Bridge. Então, 3217, pronto, cópia. Lado curto localizador. Eu sou Romeu Gol, número 2 para a pousa, aguarde. Autorização, 190. Está observando 190 com o Kimi, é isso? Firmo, 159. Controle 120, decimal 8 e aciona 5006 dúzia no transponder. 360 aprovado para consciência com a nova BS da Vieira, da Euler da Brive. São 3217, correto, portão 10, chama pronto para os pré-excelamentos. Aumenta com 15 de repouso, gol 755, obrigado. E aqui está para Charlie, táxi a baixa altura, via Pix. Táxi a baixa altura, via Pix no 7, aposta livrando, e aqui está para Charlie. 41 no 8, decolou 22, chamando 20, decimal 8, controle, por favor. 208, azul, 41 no 8, obrigado, boa tarde. Controle 120, decimal 8 e aciona 5010 no transponder. Ok, 360 Congonha, a Upper do 16 da Elway da Bridge. 208, controle, 5010 transponder, gol no 399. Turno 399, correto, portão 612 e chama pronto para os pré-excelamentos. Chama na Golo 399. Golo 3241, no curso de treinamento, 43, posição número 1. Trip 5241 no PAD 3, autorizado, reporta táxi. Chanel 6142, confirma iniciando o pushback acionamento. Tá só aguardando a retirada do que está saindo dele, então já vou me ligar. Senta. Obrigado. Que ótica, prossiga. Maqueco Delta, frequência livre, pessoal do 223, boa tarde. Gente, o Eco Mike Oscar, mantém aqui 500 pés, confirma o POB. 3 voltas. litoral e atente apenas ao tráfego, a dois tráfegos em sentido contrário, um Bravo 06 e um Robinson 44, também mantendo 500 pés e reporte visual com os tráfegos. Romeu Golfo, confirme o faixa após o pouso? Pode sim, cara, está. Mestre Heródio? Afirmativo. Gente, vento 90 graus, 15 nós, pouso autorizado. Tá, pô. Paulo, boa noite. Estou liberando aqui. O controle? Negativo. Reportou na final, estabilizado, trip 546. Trip 5487, desça para 2.000 pés, QNH1007, reporta estabilizado na LS X-Ray da piscina 0. Trip 5487, 2.000, reportará LS 1007. Tá. 35. Web 75729 é o número 2 no setor. Na minha escuta, aguardando duas aeronaves e não tá com a retaguarda. Quem para o ponto de espera? Aguardando. Trip 5446, continue a aproximação, aguarde a autorização de voo. Na sua escuta, mantendo a final o Trip 5446. Trip 5487, reduza para 180 nós, tráfego que precede na aproximação da companhia com 145 nós de ground speed e 7 milhas. Gente, 180 nós reduzindo agora, Trip 5487. Controle, Patrícia, boa tarde, só passando a Patrícia Vitor, Índia Juliette, prossiga. Gente, 05 a bordo, Vitorinho de Juliette, voe Paris e reporte Paris. Categoria. Tenta a aeronave da Gol ingressando agora Juliette, após vai prosseguir seguindo a aeronave da Avianca e prossegue como número 3 no ponto de espera da 10 via Índia, no ponto de espera Torre 1, Uno 8, decimal 95, o ajuste no 007, um bom voo. Autorizado o táxi, está visual a aeronave da Gol, posterior vai ser seguido da Avianca, também está em que é o Uno 8, 9, 24. Noto para o táxi, o Xanana 142, tem 167 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia e alterna Natal. Xanana 6142, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 007, um bom voo. Ajustado 1007, Indy Alpha, ponto de espera 1895, Xanana 6142. Obrigado, boa tarde. Paulo, Romeu Golf, Lisboa, na Delta. Romeu Golf, confirmando parte 5, destino. Gente, táxi via Alfa, então, e vai aguardar na Juliette para ingresso no pátio principal. Romeu Golf. Táxi via Alfa, para a Juliette, para o pátio principal. Lima Golf Tango, no pátio 3, está livre o acionamento e reporte para o táxi. Romeu Golf vai tentar a nave da Trip no táxi, após a mesma ingressa no pátio principal, reporta novamente no táxi em Lima. João Lima tem após a TR na curva, preparando. Firme intenções? E autorizado já aproxima da... Confirme, como é que eu acho que... Vai pousar na 17, e autorizado, já ingressa, já controla direto, né? Todos os corredores. estacionamento e reporta táxi, coordene com a equipe de som. Pause, se não está autorizado, chama táxi, vai. Paulo, papapá, de novo, tá? Trono 8? Afirmativo, 1251 no 3325, Centro Recife. 251 no 3325, azul 41 no 8, uma boa tarde. Está autorizado o táxi, vai reportar para ingresso no pátio principal, Lima Golf Tango. Conhece a aeródromo? Confirme. Mantenha Parique após Paripe rotatória, Vitorino de Juliette. 1-2-0-18, a frequência do solo, trip 5446. Qual o seu nome? 5446, táxi Alfa, quilo, pátio 3, atenta ao sinalizador. Alfa, quilo, pátio 3, atenta ao balizador, trip 5446. Lima Golf Tango, pode prosseguir o ingresso no pátio principal. Vai prosseguir seu táxi via taxiway Lima, Mike, Quebec. Na Quebec vai chamar torre 1-18-9-5 para o cruzamento. Gol no 399, só um instantinho para iniciar o pushback, se não me engano, no portão 62, me escuta aguardando. Abatango Vitor Kilo Delta, série identificação, autorizada chegada a Mari, sabe quando no ponto ideal de descida, o ajuste no 007. Vitorinho de Juliette, 360 pela esquerda da presença. Juliette Tango Zulu, desça e mantenha 2.500 pés, QNH 1007. Maravilha, frequência livre, boa. 3145, decolou 31, chama o controle, bom voo. Obrigado. Bravo, Kilo India, seguindo decolagem de pista no 7. Corrigindo, pista 35, após a decolagem, mantém pro até 2.000 pés, aguardando instrução de controle. Vem 60 graus, 15 nós. 7 abaixo, eu estou vendo que tem dado aqui. Deixa eu ver no Webjet 5729, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, como número 3, no ponto de espera torre 1-18-95, ajuste no 007, bom voo. Tem Alfa, espero morando 3-7-7-9, fazendo. Solo, solador, trip 5487. Trip 5487, táxi em frente, Alfa, quilo, pátio 3, atenta ao sinalizador. Alfa, quilo, pátio 3, 5487. Vertical do Lauro de Freitas. Graças, vai manter então, aguardando o comercial. Xenar 6142. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero. Vento 80 graus, 1-5 nós. Alinha e decola, pista no zero, Xenar 6142. Lima Golf Tango, prossiga na Lima, Mike na Quebec. Deixa eu para cruzar a pista. Mas como é que é o senhor no setor norte aguardando para a aproximação para o norte? Está visual com a aeronave que decolou agora? Da pista 35? Ainda não, visual agora sim, visual com a aeronave. Ok, sim, gente, prossiga para o pátio da Bata, reporte no solo controlado, vento 80 graus, tem vindo a zero com a aeronave. Graças, reporte alimentado lá, abaixo do aeronave. Boa, trip, após a Avianca ali mantém pista no zero. Ando bem, 1-4-2, Baixar. Gente, bravo que o Índia decolou 3-3, chama no 2-0-8. Mantém por até 2.000 com todo o novo. Este é na 20, DFA 8, Bravo, Kilo Índia. É na Golf Tango, na Quebec, para o Sul. Ciente, deixa para 1 mil pés, QNH1007, reporte rotatório visual com campo. Controle Bravo, Kilo Índia, decolou da 35, transfere. Bravo, Kilo Índia, contato radar, submantém o nível 050, da presente direto a Lagoinha. Da presente direto a Lagoinhas, o Bravo, Kilo Índia. Juliette Tango Zulu, desça para 1.500 pés, voe Paripe após Paripe rotatória. Já da linha de manter, pistão zero. Uno 7-1, copiar. Gente, limitar com o ponto 0-2-9-1-2-9. Decolagem, vento 90 graus, 159. Decolagem, trifix, cobrando 4 horas. Gente, frequência livre, Oscar. Só se fosse 3-5-4. Afirmativo, pronto para a cópia, o gol 1-7-1-0 da série. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0, 1-4 no transponder, gol 1-0-7-7. Autorizado para o gol 1-0-7-7, nível 360 para o Galeão, decola da pista 10 com curva direita, saída da EL, após Bridge. Quebra do 1-0 e o restante plano de voo. O controle 120 decimal 8 e o corrigindo. Controle 1208 transponde 5-0-4. O voo 1077. Voo 1077 correto, portão 7, chama para o pré-estacionamento. Ciente, chamará o voo 1077. Paulo Salvador é o voo 1077. Para a posição. Ono 755, formação Sierra, só um instante, copa, prepara a saída da Eula e da Bridge aguardando. Boa. Torre, aquele cordial, boa tarde, para passar do Victor Índia Júlia. Grande Júlia, dá presente final no 7, não atraso para informar, é ponte estabilizada. Beleza, Victor, faltará estabilizado o final no 7. Índia Júlia. Zuno para Barreiras, é o número 2 para a Copa, informação em curso CR, preparada a saída Momo aguardando. Então, 3145, Centro Recife no 251 no 3325. 251 no 3325, obrigado. Quebec Serra, prossiga. Plano 399, mantém a ponta, espera número 2. Lulu Kilo, Quebec Serra, desça para o 1500 pés, QNH1007 em Salvador. Voe Paripe, reporte Paripe. Confirme o POB, Kilo Quebec Serra. 230, Alfeira, Guarulhos. São 3217, táxi via pátio principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 007, bom voo. 007, pátio principal, Indy Alpha, ponto de espera 1-0, 2-9-5-7-3-2-1. Voo no 755, pronto, copy. Pronto, copy, voo no 755. Autorizado com fins, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0-3-0 no transponder. 399, Lima, tem pistão. Lima, 399. Da EL, Leda, Bridge, com curva pela direita. Dessa brilha Defesa Luano 6, a rota com o próprio plano, controle no 208 e para a quadra 5030, voo no 755. Voo no 755, correto, confirma o portão? 8. Sente, portão 08, chama pronto para o espectacionamento. Bota pronto o estacionamento, voo no 755. Passaria do 2231 no pronto, copy. Autorizado barreiras, nível 180, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, voa a posição VATAP e após VATAP segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 50-15 no transponder. Estamos na final normal da 197, o Iagir. 7 Júlio, vento 80 graus, 15 nós, tudo autorizado, posição 17. Livre na 17. Índia, Júlio. 729, decolou os 40, chamei 120, decimal de controle, meu voo. 308, boa. Toma pronto, pushback, fundamento. Controle Salvador, boa tarde, Webjet 5729, mantendo a prova. 5729 da Webjet, mantenha a proa até 3000, após curva direita na proa de Leda, submantenha o nível 360. Passa 3000, proa de Leda, 360, Web 5729. 5729, contato radar, passando 3000 pés, confirme. Estimativo, passar 3000 pés agora, 729, voando Leda. Controle 2000. Prossiga. Força aérea 2000, desça para nível 060, QNH 1007. 060, QNH 1007. Juliette, estamos no visual com campo? Afirmativo. Torre Nano 895, Juliette, estamos no visual. 895, obrigado. PM 142, Centro Recife, no 2545, no 2085. Livre decolagem, 399. 5, Xané, 6142. Obrigado, boa tarde. Boa. Oi, Juliette, Tango Lu, chamou? É ele mesmo, Juliette Tango Lu. Gente, reporte a 3 milhas da capacidade no 7, Juliette Tango Lu, baixado travado. Trabalhei 3 dias lá no 7. Torre Salvador, Alcântara, 3217, como era pronto. Vitorino de Ajuda, solo 4-1, autorizado backtrack, se decidir para o pátio. Autoacionar, frequência livre, boa. 3297, ali mantém, 0. E mantendo 0 até 3297. Só 3560, sinal de identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 070. QNH 1007, redução para 2509. Dito aqui o Delta, chame a final Salvador, 99, decimal 8. E aqui o Delta. Salvador, Salvador, voo 1077, na posição 7, para posicionamento. Voo 1077, autorizado, reporta táxi. Na subida, curva esquerda, correção, direita, proa 280. O limite é manter essa proa até 3000. Cinco, copiou o controle? Afirma, copiou o controle. O controle está copiando? 5241? Agora sim, confirme a instrução anterior. 280, vetoração, trip 5241. FAB 2000, reduza para 2509. Força aérea 2000, 2509. 30 graus, na 1, 0, 3, 3, 1, 7.